A vaca já foi pro brejo há muito tempo. Porque o sistema é inerentemente corrupto, corruptor e podre. Esse sistema tem que ruir. E quem vai fazer isso ruir é a tecnologia da informação. O poder é um instrumento de realização para a coletividade. Se você não estiver fazendo isso, você pode esquecer. Você vai pagar um preço altíssimo por isso. Isso eu posso lhe dizer por experiência própria. Quem tem o coração puro e o espírito ligado lá em cima no grande, não quer o mal do outro. E se você não quer o mal do outro, você não vai se corromper no sistema político nem no sistema econômico. Pare de pensar bosta. Vão trabalhar em alguma coisa que seja produtiva para vocês e para os outros. Não tem o que fazer? Vai fazer uma oração para aquele que está doente, para aquele que está sem comida em casa, para aquele que perdeu o emprego, para aquele que está sofrendo. Faz isso. Maraboie, maraboia, maraboie, maraboia. Salve, seu marabô. Graças a Deus. Tá com saudade, moço? Tá querendo ouvir uns impropérios aí, né? já apelei aqui ao seu médium pra falar com o senhor, porque faz muito tempo que não ouvimos aí as suas palavras de sabedoria. Tempo não existe, moço. Vocês ouvem muita coisa ainda de mim. Isso é muito bom. Salve. Seu marabô, hoje é dia 13 do 3. Um dia muito especial para nossa pátria brasileira. O que o senhor tem a dizer a respeito do sentimento que cheguei para vocês? De insatisfação das pessoas, né, filho? Porque a situação tá preta, né? Eu vou te dizer uma coisa, não querendo jogar um balde de água fria, mas o sistema de vocês, político, econômico, essas porra aí, você pode trocar seis por meia dúzia. Quando as pessoas se conscientizarem que elas é que tem que ter governo da sua própria vida, não adianta nada. Você vai poder colocar o A, o B, o C, o D, o Z. É fácil falar da corrupção dos outros, é difícil olhar seu próprio rabo, né, moço? Todos são beteiros, seu marabô. É, os cumbas são os encarnados. Então, assim, recado pra vocês aí que você apega essas ideologias de esquerda, de direita, de centro do caralho. Dizer uma coisa. Poder, eu já falei isso pra você, poder é desgraça. Poder é a pior coisa que pode ter. Quando a pessoa não tem poder nem sobre a sua própria vida, vai poder querer ter poder sobre a vida dos outros. Então assim, acima desse poder tem o poder divino. E vocês podem tratar de orar muito, pra pelo menos vocês terem uma pessoa um pouco mais decente. Porque às vezes, vou te contar, não é que a pessoa seja de todo, assim, de todo ruim, não. Como vocês não são de todo mundo, todo mundo é luz e treva, né, moço? Mas o sistema que é criado é para beneficiar aqueles que estão no poder. Não é para beneficiar as pessoas que dependem do poder para sobreviver. É aquele que se fode para ganhar um salário mínimo, não é? Então, assim, quanto esse que está se fudendo para ganhar um salário mínimo, não botar a boca no trombone, as coisas não mudam. E essa elite aí, filha da puta também, que fica dizendo que está sofrendo muito, está sofrendo caralho. Bota ela para tomar um 3, 4 da manhã para chegar no trabalho às 8, que eles vão ver o que é sofrimento, você está entendendo? Nossa. Então, assim, todo governo tem acerto e tem erro. Todo governo tem manipulação política, todo governo tem corrupção, todo governo tem isso. Parece que as pessoas estão começando a descobrir o... Então a gente inventa no ovo, né? Nossa. Todo sistema político terreno, que é baseado simplesmente em concentração de poder e de renda, é uma desgraça. Então, enquanto isso não for substituído por um sistema mais justo, que considera a comunidade e o teu irmão como irmão, não adianta nada, pode trocar A, B, C, pode melhorar a economia um pouco, pode piorar um pouco, é uma desgraça. Então assim, tô insatisfeito, vamos pra rua botar a boca do trombone, mas trocar a bosta pela merda, com perdão na palavra, não faz diferença nenhuma. Então cada um seja feliz como pode, né? Nossa. E por que a gente projeta num irmão as nossas ansiedades políticas e vê ele e passa a vê-lo como inimigo. Porque você é incompetente para administrar sua própria vida. Você precisa de alguém que te diga assim, vai fazer assado. E todo o sistema funciona para deixar você dependente. Vocês são escravos de um sistema econômico, são escravos de um sistema político, são escravos de um sistema ideológico. Aí você escolhe o lugar se achando acima da maioria, acima do bem e do mal. É tudo a mesma coisa. Todo mundo é engrenagem nessa merda geral. Então, assim, consciência política é quando você reconhece que você é filho de Deus, como o outro também é. Quando você tá morando na sua casinha bonita, com seu carrão, ninguém pensa, né, moço? Aí pode, a corrupção pode correr solta porque eu tô ganhando dinheiro, não tô, moço? Então o resto que se foda. Assim. Nossa. Essa mentalidade tem que ser mudada. Enquanto não for criado nesse plano, um governo onde todo mundo se beneficie da mesma forma, onde as oportunidades sejam justas para todos, o resto é desgraça, é papo pra boi dormir. Aí você vai ter um advogando uma ideologia, outro advogando outra. Se tivesse uma ideologia que tivesse resolvido os problemas do mundo, todo mundo já não tava essa desgraça, né, moço? Uhum, claro. Então pode acontecer que uma pessoa baseada em suas ideologias, então, projete no outro aquilo que ela precisa resolver em si própria? Sim, senhor. Então o governo é filho da puta e corrupto. Uhum. O governo abusa. O governo é a maior egrégora criada na cabeça de vocês. Quem que é o governo, hein, moço? É. Sou eu, sou você, né? Então assim, para e pensa nesse sistema todo que você vai ver que não, esse tosta já começou errado, né? Assim, representatividade política é uma coisa, governo é outra. Uhum. Nossa. O Estado, enquanto Estado, vamos falar um pouco bonito, né? Vamos. Os intelectuais que gostam de ouvir falar umas coisas bonitas, né? Então, assim, a constituição do Estado, historicamente, veio para beneficiar quem? Supostamente era uma minoria, né? Que podia mamar nas tetas do governo. A concepção do Estado brasileiro já veio assim. A iniciativa privada do país cresceu mamando nas tetas do governo. Como é que se diz? A iniciativa privada que faz e cria emprego, né? Mas se você olhar essas empresas e voltar em corrupção, esquema de corrupção, todas são prestadores de serviço para o governo. Ai. Então quem dá sustentação para o governo é aquele que mais suga dinheiro do governo. Quem dá sustentação para o governo é aquele que paga seu imposto. Mas quem paga imposto não recebe os benefícios que essas grandes mega corporações recebem. Então, assim, é um esquema de sanguessuga para lá, é um jogo de interesse, é tudo sujo. É tudo sujo, porque é tudo interesse econômico só. Aí você usa a ideologia, eu defendo o pobrezinho, o coitadinho, porque eu tô ganhando dinheiro com isso. O outro não, é filho da puta mesmo, pobre tem que se fuder, porque eu tô ganhando dinheiro com isso. Mas do ponto de vista espiritual, os dois estão errados. Porque você não, a defesa do outro significa você respeitar o outro pelo que ele é, pela divindade que ele tem, como você tem. Enquanto o outro for servir de massa de manobra para você ganhar dinheiro, você é filha da putice do mesmo jeito. Nossa. Então, faz diferença nenhuma. Então, pode-se dizer que enquanto existir uma vaca de tetas fartas e a necessidade de mamar, a vaca nunca vai pro brejo. A vaca já foi pro brejo há muito tempo. A única diferença que vocês não perceberam ainda é que tá cada vez mais difícil criar uma vaca. Porque vocês sabem qual é o grande benefício dessa porra de internet? É porque tudo tem muita merda, né? O povo fala tudo. Mas tem uma grande vantagem nisso tudo. Tudo é público. Não existe mais direito privado. Isso é besteira, tudo vai acabar. Ah, porque é meu, porque é direito autoral, cacete. O conhecimento universal está disponível para qualquer pessoa que tenha um mínimo de afinidade espiritual e consciência para acessar esse conhecimento. E quem se conhece, vou parodiar aqui o nosso amigo Pena Branca, quem se conhece bem não faz besteira. Então, assim, faz besteira aquele que quer ludibriar, faz besteira aquele que quer se pousar de bonzinho para poder sair lá na frente e ganhar dinheiro em cima da sua suposta bondade, generosidade, isso tudo é besteira. Quem tem o coração puro e o espírito ligado lá em cima no grande, não quer o mal do outro. E se você não quer o mal do outro, você não vai se corromper no sistema político nem no sistema econômico. Então, tudo é uma questão de consciência. Eu só me vendo se eu quero. Ah, tem pressão? Tem. Então, o que você vai fazer lá? Deixa essa porra morrer por entropia. Olha que palavra bonita, né? Isso daí vai chegar um momento que ninguém vai querer saber de porra nenhuma. Entendeu? Então assim, deixa esse povo se resolver. Porque eles vão ser os primeiros que a gente vai estar esperando lá na porta do inferno. Eu sempre lhe falo isso. Se puder pedir uma coisa, peço para não ter poder. Porque cada gota de poder que te foi dado vai ser cobrado duramente. Uhum. Quando o senhor falou um pouco sobre empresas e essa ligação que permite que isso funcione e parece que funciona tão bem porque dá o privilégio para alguns e o não privilégio para outros, essa massa não privilegiada, por que que não age corretamente para derrubar isso que não está auxiliando o todo a existir? Mas isso vai acontecer. Não... Ah, já houve revolução no mundo. A próxima revolução no mundo é a revolução da informação. Então, assim, quando essas pessoas tiverem o mínimo de patamar de conhecimento e consciência do quanto eles são massa de manobra, uhum, na verdade são um bando de bosta que serve só para alimentar o sistema, eles vão começar a ficar muito putos. É. E aí você vai ter, sim, muita revolta, guerra civil, caralho. Até nesse país se diz um país pacífico. Porque tem muita gente aqui com interesses muito, muito, muito próximos. O Brasil nunca deixou de ser país, deixou de ser um país de oligarquias. Só substituir uma por outra, uma por outra, uma por outra. Quando a nova economia começar a surgir, começar, vamos dizer assim, comer as bases dessa estrutura podre, rudimentar, que vocês ainda mantêm, disfarçado de modernidade, aí sim você vai ver o que é um novo governo. Porque as pessoas vão começar a divulgar para as coisas próprias, básicas, que parece um discurso antigo, né? Tipo, ter comida em casa, ter escola. Ou se você perceber, passa eleição por eleição, o discurso é o mesmo, não é? Pegar a saúde, vamos melhorar a escola. Uhum. Vamos botar comida na mesa do povo. Vamos. E aí a caristia comendo dinheiro de todo mundo. E não tem escola que preste. E não tem hospital que preste. Não tem nada disso que preste. Por quê? Porque tem esses oligarcas, filho da puta, sugando nas tetas do governo. O dinheiro que é desviado, moço, para essas grandes obras de empreiteira, de grandes projetos de infraestrutura, dava para fazer uma escola de boa qualidade, dá para oferecer um serviço de boa qualidade. Então, às vezes, não é nem o próprio governo, o sistema é tão viciado que quase você pega um cara até bem intencionado. Quando chega nessa estrutura podre, ou ele está dentro ou ele é morto. Muita gente morre por se antepor a isso. Ou então fica naquele discurso fano que não consegue mudar nada, porque sozinho ninguém muda nada. Quem tem que mudar é o povo. Bota a cabeça, eu chamo a Revolução Francesa de volta. Bota essa oligarquia podre que tá no poder, é certo? Bota, corta a cabeça desse bando de filho da puta. Vamos ver se muda ou não muda. Essa satisfação de apontar a culpa para um indivíduo específico tem alguma raiz no mundo astral? Não, tem raiz no cristianismo, essa desgraça também. Porque você tem que ter o cordeiro de Deus, não tem? Uhum. Agora quem que é a cordeira? Agora é a desgraça da Dilma, é a desgraça do... Eles são... Bom, esses daí vão morrer, vão pro céu, né? Porque vai ser xingado, odiado, etc. Mas quando as pessoas votaram, eles não pensaram não, né? Então assim, quando eu tô dando meu voto de confiança pra ABOC, eu assino embaixo. Se as pessoas tivessem essa noção de responsabilidade, de que você está colocando a sua vida à disposição de um sistema que não funciona, as pessoas vão pensar duas vezes antes de colocar um voto. Você quer ver as coisas mudar? Quero. Mas tem uma eleição que ninguém vota em ninguém. E aí, o que vão fazer? Quer ver outra? Tira o voto obrigatório dessa porra. Começa a botar, traz o poder pro povo. Vamos botar só voto distrital, que o cara dá cara a tapa ali na comunidade. Assim, eu vou asfaltar essa rua. E assa esse filho da puta não asfaltar a rua. Você vai lá dar um tapa nele, dar uma porrada. Dá uma coça nele. Então, o poder tem que estar na base. Tem que ter um Estado central organizando tudo isso. Isso é uma falácia. Nenhum Estado central obedece às suas próprias regras. Nenhum Estado central obedece o interesse do povo. O Estado central obedece às grandes elites econômicas, que são quem domina o mundo de verdade. Vocês são um bando de fantoches que trabalham para sua vida inteira se escravizando para poder atender os interesses de meia dúzia de grupos industriais, econômicos, que mandam no mundo. Nem seu Obama, nem o caralho A4. Você pode ter um sistema de distribuição de renda interna mais justa ou menos justa, Isso é só uma questão de um pouco mais de consciência, que a gente normalmente um pouco mais ilustrada. Mas país aqui sempre foi a terra do fim do mundo, né? Isso aqui é a terra de desterrado. Então, assim, não. Assuma, a vida é tua, não é de ninguém, não. Não é de filha da puta de Lula, de Aécio, do caralho que for. É tudo a mesma porra. Assume a sua vida e faça o seu melhor. Só isso que a gente pede. Se você fizer o seu melhor, você vai ter suas recompensas. Se fizer besteira, toma uma porrada. É simples assim. Uma questão que nos tem chegado é a seguinte. O que acontece espiritualmente com pessoas que vivem traindo politicamente sua pátria e quais são as consequências? É a mesma coisa que o marido que bota chifre na mulher, a mulher bota chifre no marido. Traição é um conceito só. Uhum. A questão é o peso que isso tem, a repercussão karmática que isso tem. Você trair uma pessoa é uma coisa, você trai 50 é outra, você trai 50 milhões é outra. Vai se ver com Xangô, moço. Eita. Então, assim, o princípio é o mesmo. O grau de responsabilidade que você tem é proporcional ao poder que você tem. Por isso que eu falo, se puder não ter poder, é melhor. Vai fazer besteira com uma pessoa é uma coisa, fazer besteira com 50 milhões é outra. Eu tenho estudado um pouco a respeito do poder, depois que a gente falou com o senhor, e vou falar aqui com o senhor para a gente estudar mais 6 fontes de poder. Sim, senhor. Só que antes de falar das fontes de poder, existem 3 ideias que as pessoas falam bastante na mídia, que é o seguinte, o poder nunca é estático. Como que o senhor vê isso? Sempre tem um cabo de guerra, é um puxando para um lado e o outro puxando para o outro e o povo no meio. Sim. A questão, assim, a noção de poder não é, ela é uma noção neutra. O poder pelo poder não quer dizer nada. A questão é a quem você está servindo. Quem tem o poder sempre serve a alguém. Não, você vai fazer o poder, eu te dou o poder para você, imagina você sozinho no mundo, você tem o poder, e aí você vai fazer o quê, moço? Nada, ué. Só que a noção de poder, entenda. Vamos pensar assim dentro de uma esfera um pouco mais ampla. Quando? Vamos dizer que eu sou o arcanjo Miguel, tá bom? Vamos contar uma historinha. Sou o arcanjo Miguel e Deus fala assim. Deus não fala, né? Manda assim uma mensagem pra mim, manda um e-mail. Fala assim, você vai criar aí um setor aí nessa galáxia. Você tem o poder pra criar isso. Olha que poder bonito, né? Poder não é bonito aí? Poder da criação. Então, o poder divino é um poder bonito. O problema é que o poder, quando chega no nível de vocês, ele está completamente corrompido. Porque o poder é o poder da criação. E vocês estão no poder da destruição. Vocês estão no poder do usurpar, do abusar, de simplesmente destruir a vida das pessoas. Guerras são feitas para atender necessidades econômicas. Quando as pessoas entendem, ah, tem um grupo islâmico, o grupo guerrilheiro de não sei onde, o grupo. A questão ideológica é só um pano de fundo para a indústria bélica vender arma. Existe guerra sem arma, moço? Não. Então pronto. E depois então, assim, tem que reconstruir, né? O poder, enquanto conceito, é neutro. Agora, quando eu te dou este poder, você vai usar a sua ideologia para se beneficiar desse poder ou para beneficiar a comunidade com esse poder. A diferença de vocês com povos um pouco mais adiantados, desse plano e de outros, é porque você utiliza o poder com consciência divina. Ou seja, se você respeita o divino do outro, você não vai querer abusar, não vai querer matar, não vai querer. É isso que falta aqui. Quem que é mais filho da puta? Aquele soldado que vai pra guerra, mandado por um governo pra mandar aquele que ele chama de inimigo e matar 100? Ou é o filho da puta que tá no governo que mandou, que criou a guerra pra indústria bélica vender mais arma? Nossa. Quem que é o vilão da história? E ainda tem aquele que fica mamando na vaca, né? E deixa a vaca existir. A vaca continua indo pro brejo. Essa vaca já foi pro brejo, moço. Plano de vocês é para as vacas irem pro brejo beber água, porque isso daqui não é para qualquer não. Isso aqui é para especialista em lidar em merda. Por isso que nós estamos aqui. Para ver se a gente gera um pouquinho de consciência em vocês. Porque não tem. Vou lhe dizer uma coisa. Se vocês estão esperando que vá aparecer um descovoador, o salvador da pátria, o salvador do mundo, que vai dizer assim, deixem de se degladiar entre irmãos, vamos criar uma. Vai ficar esperando e chupando dedo. Sabe por quê? Porque vocês têm livre-arbítrio. Vocês são os donos. do seu destino. Se vocês escolheram estar aqui, vocês fizeram um contrato para experimentar essa desgraça. Não é isso que vocês queriam experimentar? Então aguenta o tranco. Pode não vai resolver nada, moço. Vai aparecer a Chitacheirão, caralho. O povo de Nova Era gosta dessa. Ai, vai aparecer uma nada. Vai o caralho, não adianta. Sabe por quê? Porque eles não podem interferir. Não é porque eles não existam. Eles estão presentes como observadores. Eles só vão interferir num caso. Se alguém resolver começar uma guerra nuclear, porque isso tem uma repercussão. Planetas já foram destruídos por causa da loucura do poder de povo daqui. Então, assim, vocês têm que ter consciência de entender que poder é para todo mundo. Poder é para que as pessoas possam se beneficiar, para que a comunidade possa florescer, para que seja uma relação mais humana, mais harmônica, sem exploração. Algum tipo de mentalidade que vocês têm é difícil. E brasileiro, moço. O brasileiro tem um grande coração, por um lado. Mas, por outro lado, é o bicho mais ardiloso, falso, hipócrita. Porque ele te dá um sorriso e te dá uma facada nas costas. Que isso? Sim, senhor. Pelo menos, se você pega os povos do norte, eles são um pouco mais honestos. Não gosto, não gosto, não quero, não quero. Aqui é... Ah, que lindo. Tá lá no fundo achando feio. Ai, adorei, no fundo tá detestando. Essa hipocrisia da mentalidade brasileira, em geral dos países com cultura cristã e católica, é que mata vocês. Porque é a história do querer agradar. Então na frente eu agrado, por trás eu falo mal. Na frente você é lindo, por trás você é o demônio. Eu adoro meu vizinho, por trás ele é uma filha da puta. Você entende? Nossa. Então, quando as pessoas se olharem no espelho e dizer eu quero isso, eu não quero aquilo, as coisas começam a movimentar. A energia do poder é a energia da palavra, da construção da realidade de vocês. Então assim, não é colocar, se você achar que você vai colocar só o votinho lá no dia da eleição, que você vai mudar porra nenhuma. Tem que mudar a cabeça das pessoas. As pessoas têm que começar a pensar do ponto de vista comunitário, o que é necessário. Por isso que o poder tem que ser trazido para a comunidade. Não adianta ter um Estado central, isso é besteira. Isso é só para mamar. Olha o que vocês sustentam de gente vagabunda, que não produz nada. É deputado que não sei o que tem 50 funcionários. Caramba, meu. Eu te pergunto, para que serve isso? E por que as pessoas, em vez de falar, vai tirar a Dilma, vai tirar... Por que esse povo não fala assim, acabou esse tipo de sistema político, que se você tem 500 deputados, mais 300, porque eles advogam casa própria. Agora, se você perguntar para qualquer um, eu rezo pro meu filho ser deputado ou jogador de futebol. Essa é a expectativa do brasileiro. Porque é o que? É forma de ganhar dinheiro fácil, ter fama e dinheiro, fortuna fácil, sem trabalho. Para a espiritualidade, só tem uma coisa que funciona, meu filho. Mérito. Que mérito é por trabalho realizado, não é blá blá blá, nem mimimi, nem porque eu sou fulano, porque eu sou mais bonito, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, isso tudo é besteira. Isso é ilusório de vocês. Então, enquanto vocês tiverem essa ilusão do poder, a maia, que é essa realidade de vocês, nada disso muda. Por quê? Porque ninguém consegue mudar uma realidade que não consegue enxergar. Então, assim, a mídia, filha da puta, também. Eita. E a mídia foca, atem, porque também ela mama nas tetas do governo. Fala. Se você olhar, quem é que sustenta jornal, revista, televisão? Você pode ver que tem um monte de verba de quem? Do governo. Ou das empresas. Se é do governo, é da empresa que presta serviço pro governo, você ainda na mesma, né? Enquanto isso, coitada da vaca, tá lá magrinha quando tem mais leite, mas vamos espremer mais. Vamos espremer. Então assim, você vai entender isso. Chega de abuso. Quando as pessoas dizem, isso não serve mais, esse sistema de organização política não funciona, não representa, não é representativo de porra nenhuma, aí o sistema muda. As pessoas precisam trazer o poder para a comunidade, precisam trazer o poder para a sua vida visível, precisa fazer isso. É assim que tem que ser. E aí as coisas começam a mudar, mas do jeito que está, não vai mudar nada. Pode trocar, pode fazer eleição amanhã. Antes de eu continuar na ideia de como o poder funciona, para depois chegar nas seis fontes do poder, trabalhar um pouco disso com o senhor, abrindo um parênteses, porque o senhor falou um pouco da ideia de extraterrestre e de que estão nos observando e que não deixarão que uma guerra mundial de proporção de guerra atômica, né, bomba atômica, não aconteça. E aí o senhor citou um dado aí que eu até quero perguntar para o senhor expandir mais. O senhor falou assim que eles estão de olho porque esse povo que se encontra aqui encarnado veio de planetas que conseguiram destruir e explodir o planeta, é isso mesmo? É, muitos de vocês que estão aqui destruíram o planeta. Esses deserdados de capela só foram mandados para cá porque iam destruir de novo. Isso é uma... O povo que veio de ouro veio de guerra. Isso daqui é um experimento para dizer assim, você pega assim, você vai botar num... Imagina assim, ó, você vai ter uma guerra mundial, mas você vai pegar tudo que restou ali, os grandes generais da guerra, você vai pegar um campo e vai falar assim, agora vocês vão ter que aprender a ser amigos. Você vai juntar os piores inimigos, vai botar tudo junto e vai falar assim, agora vocês brigaram. Sabe quando o irmão briga? Aí ele fica fazendo fusquinha um pro outro, ah, que eu não quero, porque fulano é assim, porque... Você pega esse povo todo, junta, bota numa terra de ninguém e fala assim, vai começar do zero pra aprender a ser gente, pra aprender a se respeitar. Então vocês têm no registro acástico de vocês guerra. Vocês têm raiva. Vocês têm racismo. Desgraça toda pra purgar, moço. Esse planeta, vocês chamam, como é que o kardecismo gosta de chamar? Acho nem desse termo, moço. É o planeta do quê? De expiação, né, moço? Isso, provas e expiação. Tá espiando, provas e expiação. Então, pelo jeito, vocês estão reprovados, né? Caramba. Então, sim. Quando você tem um monte de espírito encarnado que vem desses outros mundos que passaram por trauma de guerra, de destruição, esses irmãos do espaço, essa família estelar de vocês, fica de olho para saber como é que tá o desenvolvimento desses espíritos, vamos dizer assim, que caído, né? Que foram negativados nesse processo aí. Então, assim, mas eles não podem interferir. Eles podem, no máximo, dar, vamos dizer assim, toques pessoais para a pessoa entender o que, que ela tá fazendo aqui. Infelizmente, a energia de vocês ainda é muito beligerante. Vocês gostam de uma guerrinha. Ah, vamos dizer assim, eu tenho um filme para assistir, um lindo romance, um amor, a coisa mais linda, um filme edificante sobre a nobreza de pessoas que fizeram uma coisa de bem para o mundo. Vamos pensar, sei lá, um Gandhi, que foi um pacifista verdadeiro, com seus defeitos, mas foi um pacifista verdadeiro. Aí, as pessoas vão assistir o quê? Filme de guerra, filme Velozes e Furiosos. E o ser humano é uma desgraça de beligerância. A vida de vocês é tão chata, é um tédio tão grande, vocês se sentem tão isolados, vocês se sentem tão separados, que é só alguma... Como será a tua vida não tem ação nenhuma, é uma besteira, você não consegue produzir nada de significativo, você tem que ter ação na tela. Então tudo é ação, ação, ação, ação, é bomba, é carro batendo, é fogo, é o inferno, é a desgraça do apocalipse, eu quero ver o fim do mundo. Esse é o povo mais delista, que é a minha desgraça, é o fim do mundo. Quando vocês olharem para dentro de si mesmos, o que vocês têm que fazer é o inverso, é libertarem-se dessa guerra, da destruição, da desgraça, da competição, do racismo, do sexismo, de todo tipo de competição. Aí vocês criam um sistema que só privilegia quem é competitivo. O poderoso, o bem-sucedido é aquele que compete, sai lá na frente. Ele não faz mal que ele é um filho da puta que pisou no pescoço de todo mundo. Não faz mal que ele é um desgraçado que abusou da família, abusou dos amigos, abusou da mulher, dos filhos, dos companheiros. Mas ele é super bem-sucedido. A noção de... Vocês têm um sistema de valores, de crenças, que é tão pervertido que vocês não saíram da Idade Média. A única diferença é que antigamente, pelo menos, o povo não gostava, ela cortava o pescoço da pessoa com uma espada. Hoje em dia você não, você tem essa coisa do politicamente correto. Sim, eu não posso chamar um negro descendente africano. Olha que bonitinho. Você continua achando o negro um grande filho da puta, pobre e mal cheiroso. Mas ele é descendente afro. Você não pode chamar o viado de viado. Ele é homossexual. Você não pode... Ah, vamos parar com essa hipocrisia. A hipocrisia é que atrasa o desenvolvimento do mundo. Vamos resolver os conflitos. Vamos nos olhar no espelho. Será que eu não sou aquele negro em outra vida? Será que eu não sou aquele viado na outra vida? Será que eu não tenho... Então, assim... Para com esse tipo de mentalidade. Vocês trouxeram isso no registro para limpar, não é para reforçar. Então esses irmãos das estrelas, eles vêm muitas vezes trabalhar numas linhas de Umbanda, de outras casas espiritualistas, para dizer assim para vocês, paz. Paz, a noção de paz é não guerra, é não ação, é compreensão, é inclusão, é interação de polaridades opostas. Esse jogo de polaridades entra quem quiser, moço. Quando você vê uma manifestação desse tamanho, ah, vamos mudar. Muito bem, eu sou a favor de tirar essa fia da puta do poder amanhã. Bota outro lá, bota o S bonitinho. Vamos ver o que ele vai fazer, moço. Bota seu José da Silva, vamos ver o que ele vai fazer. Porque o sistema é inerentemente corrupto, corruptor e podre. Esse sistema tem que ruir. E quem vai fazer isso ruir é a tecnologia da informação. Isso eu já estou lhe dando em primeira mão. Pode vender para a Globo. Quando o senhor fala sobre um determinado e visível, evidente tédio da humanidade e olhamos para os jovens, eles justificam esse tédio, ações que os dirigem e direcionam para vícios como droga e promiscuidade. É justificável? Não. Isso é um bando de pai bunda mole, normalmente de classe média, que não tem nem a competência de ter filho e resolve ter filho. Depois pode falar, ter filho é relação kármica. Nem sempre o filho é relação kármica. Igual o teu filho, você está trazendo um karma para você, muitas vezes. Mas o que as pessoas não podem esquecer é que ser pai e ser mãe é uma responsabilidade. Entendo que pai e mãe é o quê? Não é o que dá vida? De certa forma, é trazer para o microcosmo desse plano a gênese divina, meu filho. E as pessoas se esquecem disso. Aí vai fazendo filho, mais um. Oh, beleza, e outro. Aí essas crianças vêm para esse mundo enquanto esse estado de coisas tão decepcionante que aí entra, ah, estou deprimido. A criança nem entrou, já está deprimida. A criança chega nos 10 anos e já começa a tomar remédio. Aí chega nos 15 anos e já está tomando não sei o quê. Por quê? Porque ele não vê sentido. Eles têm uma sensibilidade para entender que essa porra não funciona. Eu não, e aí vem aquela noção, eu não quero participar disso. Isso não me interessa. Por isso você vê uma quantidade tão grande de gente alienada e se alienando. Aí você tem uma geração toda que fica o dia inteiro na frente do computador. Aí o pai reclama, ai, esse menino sai do computador, que desgraça, que eu fiz. O outro fica o dia inteiro tocando uma punheta. A menina vira fútil ou vira uma louca sem capacidade nenhuma de contato, de relação social, ou se só vira aquele intelectual que não tem condições de se relacionar com o mundo, ou vira uma promíscua. Eu não estou falando isso porque sexo é importante, mas o que eu quero dizer com promiscuidade? É a pessoa que não se valoriza, dá para Deus e o mundo, e aí assim, e aí muitas vezes sem consciência dos pais, ou o que é pior, entra nesse mundo de droga, de bebida, etc., que é mais complicado para lidar. Por quê? Faltou direcionamento, faltou pai e mãe. E quando eu falo faltar pai e mãe, não é pai e mãe biológico. É acolhimento, é amor, é direcionamento. Se os pais estão perdidos na vida, que tipo de filho um casal destrambelhado vai criar? Você acha que pode vingar alguma coisa que preste, moço? É, realmente. Tem poucos espíritos missionários que realmente podem vir num casal destrambelhado, até por uma missão kármica de ver se resgata esses dois espíritos que estão bravos em vida. Mas isso é pouco. Isso é pouco. Então, assim, ter filho é um ato de grande nobreza e doação. Mas segura a onda. Ter filho não é pra qualquer um, não. É. Então, como que o poder funciona? Sinto muito que outra besteira que fala, ai, mulher nasceu pra ser mãe, o caralho. É mesmo que você falar, todo homem nasceu pra ser pai. Caralho, mentira. Ter filho é planejamento, é cuidado, é consciência. É querer oferecer pra essa criança uma capacidade de interagir com esse mundo complexo de vocês. Que às vezes nem o pai entende o mundo e a mãe entende muito menos. E depois quer cobrar do filho. Ah, porque meu filho é assim, meu filho é assado. E vai se olhar no espelho, pai. Vai se olhar no espelho, mãe. E você? Como é que você é, hein? Será que você é esse bastião de bondade, caridade, desapego, amor, felicidade? O pai é podre, a mãe é podre, quer que o filho vingue? Vai ser uma desgraça igual, filho. E esse moto perpétuo vai se reproduzindo. Vai se reproduzindo. Porque a energia circula. Você gera, circula energia boa, você vai. Isso vai no moto contínuo. Se você gera energia, isso vai no moto contínuo. Então, assim, até que chegou uma intervenção divina, diz assim, chega de merda, vamos parar por aqui. Então, se eu sou um jovem e tô ouvindo, eu posso transferir a responsabilidade de os meus pais terem sido o que eles foram. Ele tem que, o jovem tem que pegar a vida que ele teve, porque se ele veio é porque ele assinou e aceitou vir. Uhum. Então ele sabia as pré-condições. Nenhuma criança, nenhum espírito se propõe a vir num casamento, num casal, sem ter noção do que ele ia enfrentar. Uhum. Então essa coisa de ajudar do jovem rebelde, ah, é só assim porque meu pai é ausente, é só assim porque minha mãe é maluca, é só assim. Cê vai ver os avós. Então assim, o que eu tenho pra dizer é o seguinte. Todo ser humano tem que ter amor e compaixão. Ser pai e ser mãe é um ato de compaixão, um ato de perdão. Uhum. É um ato de querer se melhorar e deixar alguma coisa que preste. Melhor do que a sua vida foi. Que seja melhor a vida do seu filho. Mas as pessoas entendem que tem uma... Ah, eu quero oferecer pro meu filho uma vida melhor. Normalmente, quando as pessoas falam isso, eles só pensam do ponto de vista material. No, o que não é nenhum problema, mas não adianta você oferecer o material se você não estiver presente na vida do seu filho. Você sabe que tem tanta gente destrambelhada hoje em dia? Porque faltou família. E eu não falo essa noção de família cristã, bonitinha, certinha. Família é a pessoa que te ama e te acolhe. Pode ser pai, mãe, dois pais, duas mães, um cachorro, a tia, o vizinho, a avó, o caralho. A pessoa precisa descer, porque se essa pessoa não receber esse amor de acolhimento quando era pequena, essa pessoa nunca vai saber receber amor, nunca vai saber doar amor. E sabe o que destrambelha o mundo? Uhum. Falta de amor. Simples assim. Deixa o seu Exu falar, seu Exu Viludo falar muito bem sobre isso, porque ele trabalha numa outra linha. Ele trabalha em algum cruzado com o Oxum. Então ele sabe muito bem o que é isso. Então, sim. O desamor talvez seja a pior bomba que jogaram na humanidade. Porque se eu sou incapaz de amar alguém, é porque nunca me ensinaram a amar. Nem a mim mesmo. E nem a divindade que existe em mim. Anota isso aí, eu sei que você vai colocar aquelas frases. Lá, já você também precisa colocar, vai ficar bem bonito o seu vídeo. Então o senhor está dizendo assim, não há o senhor não está dando ferramenta para o jovem justificar porque ele assinou que estava de acordo na cena daquele casal ali. Não, porque antes daquele casal ali tinha um casal que eram os avós. E antes do avó, todo mundo vem numa linhagem espiritual com um determinado tipo de aprendizado. Uhum. O que eu estou te dizendo é que sim, o jovem deve cobrar a presença dos pais. Uhum. É importante ter pai e mãe. Mas também é importante entender que pai e mãe é humano. Pai e mãe não é robô, pai e mãe não é quem paga a conta, pai e mãe não é aquela pessoa que está ali para te atender nos seus caprichos. Você tem uma casta de classe média, principalmente, gente que tem dinheiro no bolso, que não tem capacidade de criar nem cachorrinho. Mas como eles têm dinheiro, eles contratam 10 babás, botam nas melhores escolas e acho que fizeram um ótimo trabalho de educação com os filhos. Isso é família, meu filho. Não, senhor. Então tá. E aquele pobre, às vezes aquele pobre que é fudido, que mora na barraco da favela, dá uma educação melhor, apesar de não ter recurso, porque dá uma noção de segurança e de amor pra pessoa. E aí a pessoa, mesmo que não tenha aquele recurso, como ela tem confiança e tem fé em si mesmo, na sua capacidade, ele consegue crescer no mundo. Porque o que faz vocês crescerem no mundo, o fermento de vocês, é o amor. É. No bolo da humanidade, esqueceram de colocar uma colherinha de fermento. Esse fermento é amor. Vocês perderam essa receita. Nossa. Então, essas experiências que estamos tendo, esses contrastes na nossa vida, ajudam-nos a definir com mais clareza o que não somos? O outro sempre é seu espelho. Tudo aquilo que eu rejeito é aquilo que eu tenho mais escondido em mim. Isso parece teoria de... Jung. De Jung, né? Mas é mesmo. Vou dizer assim, né? aquele que é mais machista é aquele que tem mais medo de mulher. Uhum. Aquele que é mais homofóbico é aquele que é mais viado. aquele que mais detesta negro é aquele que tem vontade de ficar com negão. Então eu vou te falar uma coisa. incorpore aquilo que você mais detesta. Aceite. Porque se você olhar para dentro de você, é lá que vai estar essa pessoa. E quando você se entende, quando você se aceita, e quando você entende que o outro nada mais é que você numa outra experiência de vida, você vai entender que somos todos irmãos. Então você para de apontar o dedo pro outro, porque quando você aponta o dedo pro outro, o outro também aponta o dedo para você. Esta beligerância, esse pé atrás, essa coisa de estar armado o tempo todo, é isso que destrói vocês. Cadê a gentileza? Cadê o respeito? Cadê o tempo para se conhecer e não se julgar? Não, mas você já vai rotulando tudo. Bota o rótulo aqui, bota o rótulo ali, bota o rótulo. E vai botando em caixinha. E aí vocês têm todas as caixinhas organizadas. Aí chega um dia, alguém coloca o dedo no seu cozinho e fala assim: você trocou as caixinhas todas de lugar, tá tudo errado essa organização. Aí a pessoa entra em depressão. Não. Ela não consegue entender como é que ela, que era uma pessoa tão legal, levou uma ferrada da vida. Puxaram o tapete dela, ela perdeu o amor, ela perdeu a vida, ela perdeu o dinheiro, ela perdeu. Tem que perder, porque a perda é a única coisa que faz vocês acordarem. Pelo desapego, né? Vocês têm que sair da zona de conforto de vocês. Vocês são profundamente preconceituosos, profundamente arraigados na guerra e profundamente medrosos. Ou seja, negatividade mil. Vocês acham que é fácil nós trabalhamos? É, com que queixo trabalhamos? Que o senhor falou, com o lixo do lixo. Eixo só trabalha com a merda do mundo, filho. Eu tô aqui, não tô fazendo, acho que eu vou fazer uma campanha política. Vota em mim pra Eixo do Ano. Mas é uma grande besteira, né? Porque todo mundo aqui na espiritualidade, não importa se você tá entrando pra essa egrégora da Umbanda aqui há um ano, há 100 mil anos, há 10 mil anos, tá todo mundo irmanado no mesmo propósito. Quer te trazer um pouco mais de consciência pra vocês. Então, assim, quando vocês entenderem que tá todo mundo no mesmo barco, aí a coisa começa a caminhar. Falta sinergia no processo. Toda a noção de separação da divindade que vocês têm dentro de vocês, vocês reproduzem nas suas relações sociais, políticas e econômicas. Você percebe? Nossa. Essa é a grande, esse é o grande. Eu vou dar mais uma fase de efeito para você colocar. Todo desamor que vocês trazem de você, dentro de vocês, na verdade, é a falta de consciência dessa divindade que vocês trazem. Quando vocês entenderem que vocês nunca estão só, vocês nunca estão separados da divindade, vocês vão baixar a bola, porque vocês vão começar a olhar o mundo com olhos amorosos e não com olhos beligerantes. Aí o mundo vai ser um pouquinho melhor. Aí a Terra vai deixar de ser um plano de expiação para ser um plano de regeneração. Vamos recriar as bases dessa consciência terrestre. Mas aí já é para uma outra humanidade. É uma coisa para mil anos ainda. Que isso. Então, qual é o efeito colateral mais visível presente na nossa sociedade hoje desse olhar e sentir e reagir de forma beligerante? É, talvez a pior coisa seja a guerra surda das grandes cidades. Isso daqui é um campo de... Você já pegou um metrô assim, um ônibus lotado? Já. Você olhou pra cara das pessoas? Guerra surda das grandes cidades? É uma guerra. As pessoas só não passam em cima das outras porque Deus não quer. Dali pra barbárie falta pouco. Que isso? Na verdade, é a falta de consciência, do respeito, que o outro tem que ter o mesmo espaço que você. Que se você tem seu horário, o outro também tem. Se você tem a sua prioridade, o outro também tem. Então, assim, é a lei da selva, do salve-se quem puder. Só que na selva, o bicho só mata quando ele precisa comer. É. Aqui vocês estão se matando no dia a dia por besteira. É, esse é o sistema que vocês criaram. Criaram um sistema de feras. Vocês não gostam de falar assim, ah, não vou mandar fulano pra cadeia, porque na cadeia é escola de bandido, não é assim que vocês falam? Ah, é. Sim. E que sociedade que vocês criaram? É uma escola de gente sem respeito, sem amor próprio, gente mal amada, gente frustrada, gente triste, gente deprimida, Se você olhar, quantas pessoas bem resolvidas, felizes, contentes, você consegue encontrar dentro de um vagão, de um metrô, de um ônibus? São caras tristes, desapontadas, com vidas falidas, sem encontrar sentido para o que está fazendo. Vai com uma manada, porque precisa comer e comprar o pão. Eu te pergunto, será que vocês fugiram mesmo da escravidão? Qual a diferença? Pelo menos quando o escravo trabalhava, ele tinha um pouco mais de respeito. Hoje vocês não têm respeito nem pelo outro escravo. Então seria uma interação mais estruturada por um sentimento de um tolerar o outro? Vocês só não avançam no pescoço do outro porque ainda tem uma certa falsa civilidade. Mas é só a situação econômica piorar um pouquinho que você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver as pessoas se estapeando no meio da rua. Que isso? Porque é isso. Deixa você ter sede e fome que você vai ver o que é o lado instintivo do ser humano. É, não, realmente. E não falta muito pra isso acontecer, não. É que pra aqueles encastelados nos seus condomínios, isso parece uma realidade muito distante, porque o nego nunca toma um ônibus da vida, nunca pega um metrô lotado, né? Então ele não sabe o que é isso. Mas pra plebe rude, vamos dizer assim, pro populacho, pra escória, que serve, deve ser mais ou menos assim uns 70% da população do país, é isso aí. Então quando você admite sua empregada dentro da sua casa, e você vê que a mulher tá acabada, e porque ela teve que fazer uma outra faxina, você trate com um pouco mais de respeito. Porque não sabe o que ela teve que passar para poder chegar na sua casa. Nossa. É realmente. Então, a gente tava falando sobre como o poder funciona. Primeira coisa, a gente falou que o poder nunca é estático, né? Ele tá sempre querendo ir para algum lugar e o povo sempre querendo puxar a sardinha pro seu lado, um para um lado e o outro pro outro. O senhor acredita que se deixássemos na mão da tecnologia, poderíamos ter, então, uma sociedade, igual diz o prego, o Projeto Vênus, uma sociedade mais voltada para recursos e inteligência humana? A tecnologia a serviço de quem? Da humanidade como um todo. Não existe isso. Não existe esse projeto. Você pode criar uma comunidade baseada em princípios tecnológicos de democratização de acesso à informação. Mas a pergunta que não quer calar é: quem é que vai tocar essa porra? Então, quem é que vai ganhar dinheiro com isso? Sim, então, não vai ter dinheiro, vai ser todo mundo somando na inteligência do computador que vai reverter em bens para a comunidade toda. É. Me parece muito bonito, mas me parece muito utópico nessa fase. E como é que essa comunidade autônoma vai se relacionar com o resto do mundo em barbárie? Então, talvez seja a fase que não seja... Não tem solução isolada. Não tem lugar que seja isolado. Vocês estão todos interligados. Vocês têm que encontrar uma solução para a humanidade. Sabe aquela história assim... Ai, vamos criar uma comunidade alternativa. Não. Vamos viver. Não, nada contra. Eu acho que tem que fazer. Porque vocês têm que começar. Isso é importante você entender. Talvez isso seja uma ideia interessante. Uma sociedade toda baseada em tecnologia. É muito bonito. Quanto custa isso? Quem vai pagar? Porque isso tem que começar de alguma forma. Não vai ter que ter dinheiro? Não tem que ter investimento? Sim, quem vai realmente pagar? Sim. Quem vai bancar? Quem tem dinheiro, não é? Então você já começou a discriminar. Pra começar. Aí eu vou pensar num outro projeto. Uma comunidade de agrofloresta. Né? Uma comunidade verde, pensando na natureza, etc. E tal. Muito lindo, maravilhoso. Pode se fechar. Mas como é que vai se relacionar com o mundo? Não. Tem que ser um projeto que o mundo inteiro entra ou não dá certo. A questão é inclusividade. Só que isso demora tempo. Sabe como é que você consegue fazer isso? Imagina assim. Você tem 10 caras brigando numa sala. E eles precisam chegar num consenso sobre alguma coisa. Como é que você consegue fazer esses caras chegarem num consenso? Alguma coisa que seja uma solução para todos eles. É, o jeito é todo mundo perder igual, se não chegar. Não, o jeito é cada um baixar a bola, baixar o ego e deixar de achar que a sua prioridade é a prioridade. Então você não tem que defender em causa própria, porque você tem que encontrar uma solução que seja boa para todos. Isso não é fácil, porque quem tem mais não quer perder, e que quem tem menos não quer deixar de ganhar. Então precisa de uma reestruturação de consciência, porque enquanto eu estiver pensando dentro da mesma caixinha, eu posso ir com a tecnologia que for, com o recurso que for, com a porra louquice que for, de comunidade, disso, daquilo, se você não mudar a mentalidade das pessoas que vão estar nesses projetos, não adianta nada. Sem mudança de mentalidade, não adianta nada. Você pode criar uma comunidade de paz, linda, maravilhosa, só com gente de luz, etc. Vai passar um tempo, você sabe o que vai acontecer? Você vai ter o mesmo tipo de conflito. Você pode criar uma cidade tecnológica maravilhosa, com base. Disponibilidade de informação e inteligência artificial para todos. Sabe por que que vai gorar essa porra? Porque vocês goram tudo aquilo que não seja para benefício próprio. Vocês são egoístas. Vocês são primeiro eu, depois eu, terceiro eu. Quantas pessoas você conhece que de coração poderiam compartilhar a sua vida, a sua casa, a sua comida, o seu carro? O seu recurso com outro, de forma aberta, sem cobrar nada em troca. É, Quantos? realmente. Ninguém. Então, enquanto vocês não tiverem essa mentalidade, não vai mudar porra nenhuma. Porque eu sempre vou achar que a minha prioridade é a prioridade. O meu interesse é mais importante. O meu bem tem mais valor, e etc. E outra coisa que eu vou te dizer, que divisão de terra é essa que vocês fazem? Que preço são esses que vocês colocam na terra, uma terra que nem é de vocês? Então pensem nisso. Pensem nisso. Certo. Então, Mais alguma coisa, meu filho? vamos lá. Vamos falar disso, passar por aqui um pouco rapidamente. Como o poder funciona? O poder nunca é estático. O poder está constantemente fluindo. Ou seja, às vezes a pessoa quer abraçar o poder, guardar o poder e acaba criando doença para si própria, porque o poder tá, ele flui constantemente. Onde a gente aprendeu que segurar o que não é segurável é saudável? Não sei, não entendi exatamente a tua pergunta, mas o que eu tenho para dizer é o seguinte: o poder enquanto conceito é a capacidade de realizar alguma coisa. Significa estar capacitado a. Então, enquanto conceito não é neutro. Estou repetindo o que eu já te falei. Nessa interpretação, a gente vê. Agora, Pode falar. se você acha que se apegar ao poder, e talvez seja mal ou mal, vai te levar a algum lugar, eu posso te dizer para onde vai levar. Vai levar para um brau, né? Porque quando a pessoa se apega ao poder, ela não é mais nada do que um jogo, um joguete. Porque toda pessoa que tem poder, normalmente é acompanhada de um bando de filho da puta, puxa saco, que querem se beneficiar. Aí a pessoa que vai lá para se Sanguessuga, né? beneficiar das tetas, acaba criando tetas para poder dar leite para os outros. Porque ele quer tanto pelo ego ser elogiado e dizer, nossa, como você é lindo, nossa, como você é rico, nossa, como você tem poder, nossa, como você é bacana, que ele acaba virando um joguete na mão de um bando de puxa saco. Claro. Então é um processo que vicia. Porque passa a falsa premissa de que o poder é eterno. O poder é um instrumento de realização para a coletividade. Se você não estiver fazendo isso, você pode esquecer. Você vai pagar um preço altíssimo por isso. Isso eu posso lhe dizer por experiência própria. É, exatamente, era essa a ideia de dizer que olhar para o poder como uma força que a pessoa recebe e tem que direcionar e ela acaba abraçando aquilo para ela e acaba ficando ruim por causa daquilo. Vou entrar num tópico aí que você gosta de coisa polêmica, né? Vou falar uma coisa. Vamos jogar isso pro terreno da mediunidade da Umbanda, né? Eita. O poder, porque eu sou o pai de santo, não sei que lá de Oxalá. Porque eu sou a mãe de santo, não sei quem de não sei que lá. Porque eu sou. É porra nenhuma! Assumir o sacerdócio de uma religião qualquer que seja é um exercício de humildade profunda. Ninguém precisa de nome para exercer espiritualidade. A espiritualidade não tem nome. A espiritualidade tem uniforme de serventia aos outros. Então seus pais de sangue de bosta, que estão cagando em cima do sagrado da religião qualquer que seja, seus pastores, seus sacerdotes, o diabo, vocês parem de falar que eu sou, você não é porra nenhuma. Você muitas vezes está resgatando o passado de tanto desmano que a única opção que a espiritualidade te deu é de se redimir, dando passagem para a entidade um pouco mais iluminada que a sua cabeça de merda. Então assim, não tem poder dentro da espiritualidade, só tem responsabilidade. Quem busca a espiritualidade pelo poder, você pode ter certeza, está condenado e parar no buraco 49 e eu vou lá buscar. Betcha. Para com esse negócio de usar religião para ter poder. Um bando de incompetente. Só sabe fazer magia para aprender, magia para isso, magia para aquilo. Vai cuidar da sua vida, vai trabalhar. Só um recadinho. Para finalizar, então, vamos falar dessas seis fontes de poder. A primeira é a força física. O senhor acha que, então, existe a esperança do povo brasileiro, ou qualquer povo que seja, confiar nas forças armadas para consertar o que não quer se consertar dentro de si próprio? É uma grande besteira. Todo exército está servindo a um dono, que normalmente não é o governo, é a estrutura econômica que dá suporte ao governo. É besteira. É trocar seis por meia dúzia. As pessoas vão achar, ai que lindo, vai ter. Besteira, esse país já teve essa experiência, um monte de país já teve experiência. Se fosse assim, o país estava muito bom hoje, não estava não, porque estava tão organizado, estava. Ah, é. Quem pensa nisso? Isso é. As pessoas inseguras querem aquela coisa assim, precisa ter ordem. Vai colocar ordem na sua casa, filho. Todo mundo coloca ordem em casa, não tem desordem na rua. Vai organizar a sua vida. Primeira fonte do poder, força física. Segunda fonte de poder, o dinheiro, a riqueza. Como? É ilusão. Ah lá. Ilusão. Ilusão. Você vai levar. O que você vai levar pro caixão mesmo, hein? Vai enterrar seus dólares lá que você tá socando lá no paraíso fiscal? Vai levar pro caixão? Vai. Então, beleza. Tá feliz? Beleza. A gente se encontra lá no umbral. Qual a terceira, moço? Vamos finalizar isso que já tá me enchendo, sabe? Eu fico irritado com essas coisas. A ação do Estado, ou seja, as leis. Implementação de leis pode definir realmente o futuro de uma sociedade? A lei serve para te dar um arcabouço jurídico para que as coisas sejam menos injustas. A lei também serve ao Estado. A lei não é pensada para atender os interesses do povo ou da comunidade como geral. A lei serve uma estrutura de poder que se beneficia dessa lei para se manter no poder. Pouquíssimas vezes, a lei nesse plano foi usada com sabedoria divina. Normalmente é para defender um grupo político ou outro. E esse juizinho aí que vocês estão endeusando como se ele fosse um dos defensores da grande pátria, é outro comprado, filho da puta, do mesmo jeito que qualquer outro. Está atendendo seus interesses porque ele também tem um ego maior que o mundo. Então, assim, todo aquele que precisa endeusar ou encontrar algum santo missionário para resolver a sua vida, que não consegue, vai dar com os burros na água. Sabe por quê? Porque esse também está se baseando na premissa de que o outro é seu salvador. Ninguém salva ninguém. Salve-se a si mesmo, já tá bom. E é de se esperar, né, na interação do nosso ambiente presente, que todos nós tenhamos nossas dificuldades e inexperiências, né? Eu voto na história do histórico de guerra que vocês estão. Sabe por que vocês gostam tanto de super-herói? Sabe por que vocês gostam tanto de igreja evangélica? Vocês não, vocês estão uns bando de macumbeiro, filha da puta. É porque eles te dão uma falsa noção de segurança. Você não tem que se preocupar. A vida é linda e doce e cor-de-rosa, porque vai ter lá o Superman para resolver meu problema. Povo! Superman só tem no cinema, viu? Ou no gibi. Não vai resolver não, viu? Então assim, vamos com uma expressão que vocês gostam muito de usar, vamos cair na real, deixa cair a ficha. Então todo esse processo de desmonte, dessa corrupção, dessa porra, isso não é novidade. Mas a tecnologia da informação ajuda a trazer as coisas à tona. Agora, toma muito cuidado. Não beba só de uma fonte, porque a pessoa leu, ah, porque você viu isso. Então, assim, aí a pessoa leu um artigo de um parágrafo, tá, já está subindo no livro para fazer discurso. Vai entender o que merda de Estado que vocês têm para vocês poderem criticar. Porque também é fácil apontar o dedo para o político. Ah, a política é filho da puta, a política. Aí você faz o seguinte, faz exercício e coloca no lugar dele lá também, para você ver como é bacana. Vai querer ser presidente do Brasil, vai. Vai ser a Dilma. Vai ser o deputado que você tá falando que é filho da puta. Vai ser, vai ver como é que é bom. Então, assim, tem que ser bom para todo mundo, moço. Poder não é problema. Poder concentrado gera corrupção, gera disputa, gera puxa-saquismo, gera exploração das pessoas. O poder é de cada um, é o poder divino de cada um. O único poder justificável é o poder divino. E eu não estou querendo dizer que poder de sacerdote, porque sacerdote também é porra nenhuma. O que eu estou dizendo aqui, ó, é a capacidade divina de realização. Isso só vem com consciência. Então isso é um processo. Não adianta achar que vai acontecer milagre, não. Vai dar merda mesmo. É, vai, a economia tá ruim, a política vai ficar pior. Vamos se acostumando, porque o quadro é feio. E não é só aqui, moço. Também as pessoas dizem, ai, o Brasil é a pior desgraça do mundo. Ah, é? Vai pra China. Lá a economia tá crescendo, tá? Olha que beleza que é morar lá. A quarta fonte de poder são as normas sociais, em termos de dizer assim, quando alguém está se sobressaindo na nossa sociedade, fazendo por onde, os outros chegam e criticam. Ó o santinho, ó o esforçado, ele acha feio ser assim e para de trilhar o bom caminho. A questão é, por que a pessoa está se sobressaindo? É porque os outros são atrasados. Porque vocês valorizam o que é... Vocês valorizam o que é fútil, o que é passageiro, só besteira. Então, você pensa assim, qual que é o mundo das celebridades? Dos ricos e famosos? Então vocês estão vivendo, eu falo, sai da ilusão. Vocês estão vivendo em pleno século XXI a história da carochinha. Estão repetindo a mesma coisa. Os plebeus que precisam dos príncipes, dos reis, das princesas. Vamos cair a ficha, moçada. Essa história é pataquada, isso é uma besteira. Mas quer se iludir com futilidade? Se ilude. Só cresce verdadeiramente aos olhos da espiritualidade quem tem mérito e compaixão pelo seu semelhante. Só isso. Pode parecer discurso babaca de padre, mas eles têm razão nesse sentido. A quinta, então, essa norma social como fonte de poder, ela tolhe muitas vezes essas pessoas reconhecidas pela espiritualidade que estão se esforçando e a dizer assim, olha, aquele lá não está sendo fútil, então já vamos subir nas costas dele. Então... Filho, ninguém sobe nas costas de ninguém se a pessoa deixa, né? Assim, se eu deixo, sobe. Se eu não deixo, não sobe. Tá, existe. Então, a quinta fonte de poder, ideias. Como que o brasileiro pode mudar com ideias o rumo das coisas? Você quer noção prática? Já te dei a resposta. Isso. Transfere o poder... Transfira o poder para o nível local. Isso. Primeira coisa. Descentralização de tudo. O que se produz fica na comunidade. O que se faz fica na comunidade. Você usa o dinheiro da comunidade para prover para a comunidade. É isso aí. Simples assim. E você nomeia pessoas responsáveis por administrar esses processos e paga essas pessoas para fazer isso. Porque é trabalhoso. E, simplesmente, olhe. Porque as pessoas querem pagar para não ter trabalho. O povo reclama. Mas ninguém quer ter trabalho. Ah, é porque não sei o quê. Se a economia estivesse bem, você acha que ia ter esse protesto todo? Não. Ia ter nada. Eu posso até não gostar dela, achar uma vaca feia da puta, mas eu tô com dinheiro no bolso, vou tomar minha breja aqui no final de semana, né, moço? Ah, é. Vou poder viajar, vou pros Estados Unidos, vou fazer minhas compras em Miami, tá tudo lindo. Agora não tem dinheiro, aí tá tudo caro, aí cai nessa sinistrose, que é também uma burrice aguda, né? Porque não resolve nada. Então, é isso aí. Descentralização, poder local para as pessoas, poder para o indivíduo. Uhum. Eu sei o que eu preciso, eu não preciso de ninguém que me diga, você precisa disso, eu não preciso de nada. Eu não preciso de mídia berrando que eu preciso comprar isso, que eu preciso comprar aquilo. Corta essa porra toda. Baixa esse marketing, essa desgraça aqui. Só faz vocês comprar um monte de coisa que vocês não precisam. Tecnologia de informação acessível, gratuita. gratuita para todo mundo. Só isso. Simples assim. Será que daqui uns 300 anos vai estar melhor? Acho que vai. A última fonte de poder são os números. Ou seja, as pessoas unidas em prol de algum fim saudável, elas têm condições de conquistar, se perseverar. É assim? Não. Não adianta nada você ter números se você não tem consciência. Às vezes uma consciência brilhante pode levar 1 milhão a se transformar. Vamos pegar, usando mesmo Gandhi como exemplo, né, meu filho? Uhum. Então, assim, a questão não é você ter números para enfrentamento, para guerra. A questão é você ter números de pessoas conscientes do seu papel dentro da comunidade e aquelas pessoas que vibram no bem pro seu semelhante. Se você conseguir ter um líder nesse plano que consiga transmitir através dos seus atos e não das palavras, esta verdade de conciliação dos interesses do país ou da comunidade na qual ele vive, aí você vai ter um verdadeiro político, um verdadeiro líder, um verdadeiro estadista, pelo que você chama de estadista. Caso contrário, é só ilusão. Porque senão você, se fosse assim, o mundo já estaria resolvido, porque existem inúmeras agremiações e todas dizem que vão fazer o melhor, não é isso, meu filho? Ou alguém sai fazendo programa político dizendo que vai foder com todo mundo. Certo, claro. Igual o senhor dizendo aí me fez lembrar uma frase de Jung também, que ele falou, não importa quantos milhões de zero você coloque junto, nunca vai somar um. Exatamente. É um monte, é como se você fizesse um exército de bonde de bosta, vai dar bosta do mesmo jeito. Então, assim, consciência. Consciência significa coeficiente de luz dessa cabecinha de vocês. Parem de pensar bosta. Vão trabalhar em alguma coisa que seja produtiva para vocês e para os outros. Não tem o que fazer? Vai fazer uma oração para aquele que está doente, para aquele que está sem comida em casa, para aquele que perdeu o emprego, para aquele que está sofrendo. Faz isso. Faz isso, é tão simples. Se não vai resolver pelo menos a questão material, vai aliviar o espiritual e vai, você vai se sentir melhor também. Quem sabe você ganha uns pontinhos lá em cima e consegue se soltar dessa roda kármica, dessa porra aqui. Isso daqui é... Eu vou te falar. É difícil, moço. Esse plano de vocês, né? Não é pra amador, não. Graças a Deus. Seu Marabô, muito obrigado por mais esse encontro. Que a gente pôde aí aprender mais com o senhor. Saravá, meu filho. Claro, o Exu é Mojubá, eu sou Marabô. Que vocês tenham um pouco mais de consciência. Desculpe, não quero ofender ninguém com as minhas palavras, eu sou um pouco irônico para falar as coisas, mas é para ver se vocês acordam um pouco, né? Porque o povo gosta de ver na ilusão e eu não gosto de mentira. Saravá. Seu Marabô, só antes do senhor ir embora, passa uma mensagem final, então, para todos agora que fica assim, tá, mas e o que vai ser do Brasil, o que, que eu devo fazer, então eu fiquei meio perdido, e aí? Você não tem que fazer nada, sabe o que você tem que fazer? É começar a ir para a rua, não para tirar A ou B ou C, você tem que ir para a rua pedindo, vamos mudar o sistema político desse país, vamos trazer o poder para a comunidade. Vamos parar de sustentar bando de sanguessuga. Vamos auditar essas contas. Não quero mais mega corporação nessa porra desse país. Eu quero comunidades corporações que possam atender as necessidades dessa comunidade ou daquela comunidade ou daquela outra comunidade. Vamos pensar no verde, vamos pensar em energia limpa. Vamos pensar em educação de qualidade. Educação de qualidade não é um monte de bosta que vocês botam a cabeça das crianças. Não pensem que tecnologia é a solução para a vida. Vamos pensar em como educar melhor seus filhos. E educação não é a escola que dá, é você em casa, seu pai e sua mãe. Vamos pensar em como transformar o mundo melhor, começando a se transformar a si próprio. É, eu acho que hoje eu estou com o espírito de Gandhi, né? Aquela história de que seja você mesmo a transformação que você quer ver no mundo. Então começa por você, é mais fácil assim. O mundo é um lugar muito grande, começa com você. Você é o micro, mas do micro você chega ao macro, não é assim? Isso é lei da magia. Claro, esse é o Marabô. Claro, esse é o Marabô. Pronto. Senhor Marcos José Felipe? Sim, senhor, seu Jefferson Biscardi. Graças a Deus. Então, depois de mais um encontro, com o senhor Marabô. Como o senhor está se sentindo aí? Ah, ele é... Eu acho ele fenomenal, assim, né? Ele fala uma coisa que realmente eu sinto assim, acho que você como médium, você tem que dar graças a Deus de poder servir de intermediário para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência. E ele trabalha muito nessa linha, né? Às vezes ele usa um linguajar assim um pouco mais baixo, mais chulo, mas é muito no sentido de falar para aquelas pessoas que precisam acordar, que estão muito acomodadas, né? Uhum. E assim, eu faço das palavras dele as minhas palavras, né? Que as pessoas acordem, entendam que não existe nenhuma solução mágica, não tem. As pessoas buscam ainda um milagre, não tem milagre, né? Milagre começa em casa. Milagre começa em você se mudar, você se... As pessoas não querem corrupção, então deixa você de ser corrupto. Você não quer discriminação, então deixa você de discriminar. Você não quer ser sexista, mas deixa você de ser sexista. E assim por diante, né? E não adianta a palavra, né? Talvez acho que o descrédito que a política acabou gerando, assim, é porque as pessoas ouvem muito e quando você olha a realidade, o discurso cai no vazio. Então, talvez a gente esteja na fase do menos discurso e mais ação, né? Mas ação verdadeira. Pequenas ações. Né? Não tem assim, a gente não. Não se criou esse sistema todo grande, político, econômico, em 2 anos, né? Então, assim, eu acho que o que está acontecendo hoje é só um movimento de inquietude, mas não é um movimento revolucionário. As pessoas querem um salvador da pátria. Ai, que vamos. Pode mudar, talvez melhore um pouco a economia, talvez melhore um pouco a situação política, mas o que a gente precisa é de uma revolução muito maior que a revolução do próprio ser humano. Então, faço deles as minhas palavras e te agradeço pela oportunidade aí de poder compartilhar isso. Né? E ele, na verdade, assim, gratidão, seu Marabô. Eu agradeço sempre as entidades, porque a gente é só um medianeiro. Graças a Deus. Muito obrigado, Marcos. E como é que gratidão, chama, Jeff. Para quem ou esqueceu ou não sabe, como é que chama o seu espaço lá? A gente tem um centro de Umbanda Universalista que se chama Templo Escola Tríade, Centro de Convergência da Fé. É uma proposta de Umbanda mais aberta, talvez menos ritualística. É Umbanda, no sentido de trabalhar com os tronos da Umbanda, mas a gente aceita qualquer manifestação de inspiração, de fé, independentemente de qualquer credo. Então as pessoas podem conhecer. Quem quiser me adicionar no Face pode adicionar, ou tem a próprio templo, tem uma página, ela chama Templo Escola Tríade, acho que é Tríade Nossa Umbanda. São bem-vindos. É Tríade Nossa Umbanda.org. Esse é o site e tem uma página no Face também. Bom, são todos muito bem-vindos, venham conhecer e acreditamos que a Umbanda vai ter um papel muito importante em no futuro próximo, porque o Brasil realmente vai virar um caldeirão, né, de raças e credos diferentes. Então a gente tem a Umbanda tem essa elasticidade de poder abarcar e acolher gente que tenha valores diferentes e respeitar, desde que seja divino e desde que seja dentro da luz de Oxalá, digamos assim. Né? É isso aí. Graças a Deus. Muito obrigado. Gratidão. Por você. Obrigado aí. Quando sair, você me avisa. Foi com o seu pé na branca que o diálogo com os espíritos deu lá o seu pontapé inicial através da sua mediunidade. E até hoje você nunca falou nada estranho a respeito de nada, sempre acompanhou nosso trabalho e sempre esteve disposto a se permitir canal das entidades, o que eu agradeço imensamente, viu? Muito gratidão, obrigado. Gratidão. Obrigado, Jeff. Até a próxima. Até uma próxima. Muito obrigado. Falou, tchau, tchau. Maraboiê, maraboiá.